entre datas e saudade, contratos e maldade, cadernos e verdades, mapas, novas cidades. O mesmo sol espera a lua, volto pra mesma rua, sempre com a mesma turma. Um jeito a gente arruma, vai dizer que não dê valor a quem ama o seu coração. Cuide bem de suas lembranças, abraça o mundo e canta, canta. Chama essa vida pra dança e dança tanta responsa, cansa e cansa. Faz a valsa virar samba e samba no ritmo de sampa. Quantas vezes e meses, poucas horas, muitos deveres. Surto às vezes, curto prazeres simples. Quando vi passei dos 20 sem susto, tem que ter swing. Meu custo é ficar longe, pago com trabalho. Então não vejo a hora de voltar pro meu coração. Terminei aqui, pronto pra sair, pra partir e voltar pra ti e contar o que vi. Vim pra sorrir ao te ver, coração que me faz feliz, voltei pra você. Voltei pra ti, pro teu calor. Andei, senti saudade. Esquecer não conta, não se preocupe em entender, faz de conta. Nada explica a situação, complica a relação, multiplica a solidão que implica hoje não. Quero me envolver mais, resolver menos, entende? A gente já fez o mundo ficar pequeno, pega estrada e volta, o retorno pra casa. O sorriso, o contorno, o morno da brasa. O frio me abraça, o beijo de graça. O transtorno afasta, o dedo entrelaça. Mão dada, o rosto cora, disfarça, chora. Ao saber que eu vou embora, me mata com a carta, quase me infarta. Agora deu a minha hora, mas não joga a vida fora. Linda, eu prometo voltar com a vitória, se você prometer fazer parte da minha história. Preciso partir, fica aqui, me espera, eu volto pra ti. Onde não me sinto sem tudo de bom que passei pro seu coração. Futuro é nosso, meu bem. Voltei pra ti.